pensamento a milhão, motleta várias fitas, rasgando o mundão, nas madrugas eu tô nas pista. Acelero o GTI, tanque cheio pra gastar, na neblina eu já sumi, eu quero ver quem vai pegar. O mundão tá cabuloso, os patrícios tão ostentando, as correntes no puro ouro, faz parte dos meus planos. Se a casa é pelo rap, já era, eu tô aqui pra somar, viu moleque, tamo junto até o fim. Não é por jet ski, por moto Cherokee, pra mim ser assim, se tem flor no jardim. Quem acredita as regras nesse mundo nervoso? Se a paz é ilusão e a guerra é feita do ouro. Quem não quer ter dinheiro, ter cifrão pra gastar, né doidão? Sem função e dos peões desfrutar. Eu já vi sim, uma pra se iludir, lutado no qualquer em pouco tempo cair. Não é qualquer um que fica em pé nessa guerra, toda ação tem reação e sempre fica sequela. Um brinde pra nós, um brinde pra nós, os vermes passam mal nesse mundo feroz. Um brinde pra nós, um brinde pra nós, intelectos do gueto, a favela fecha com nós. Um brinde pra nós, um brinde pra nós, os vermes passam mal nesse mundo feroz. Um brinde pra nós, um brinde pra nós, intelectos do gueto, a favela fecha com nós. Pra sintonia da favela o som tem que bater pesado, sem espaço pra ilusão, verbo articulado que inspira o favelado, informa os aliados nas celas, nas ruas, pra não dar passo em falso. Mas é claro, não é só de palavras que precisa, só que o rap é mais que isso, vai além da ideologia. Rapper homicida não é ficção, maldade acumulada faz formar facção. Firmou? Conexão de louco, mano. Jardim é o Bahia, junta na ZL, sempre me ensinou. E conspirou, dormiu e não acordou. Grito de dor e afago a cada giro no tambor. Na neblina, na madruga, não tem testemunha. A vida é uma só, e quem viu, preserva a sua. Porque tem uns urubu que ronda nosso quintal, que se te catar de touca, te leva pro matagal. Num carro vidro fumê, que é pra ninguém te ver, vim tentar te socorrer. O seu último rolê é quente, e depois que descarrega o pente, luto, revolta e muita dor, consequentemente. Lembrança deprimente, filho assassinado, fruto do seu ventre ali, se decompondo no mato. Um cenário de injustiça que alimenta a ira. Vilão versus polícia. Um brinde pra nós, um brinde pra nós, os vermes passam mal nesse mundo feroz. Um brinde pra nós, um brinde pra nós, intelectos do gueto, a favela fecha com nós. Um brinde pra nós, um brinde pra nós, os vermes passam mal nesse mundo feroz. Um brinde pra nós, um brinde pra nós, intelectos do gueto, a favela fecha com nós. Um brinde pra nós, intelectos do gueto, FJ é a cara de chão de ambos guerreiros. Esses cor, desde o começo, em alta voltagem, no cântico expressivo que narra a verdade. Eu sei, cê sabe, o sistema camufla, quer ver o oprimido alvejado na nuca, no beco, na viela, desovado no esgoto, vitimado pelo killer homicida doloso, que esconde o rosto e faz lágrima rolar. É, que veste farda é programado pra matar. Honra ao mérito no peito do soldado, põe fim no sonho que nem foi iniciado. O choro, a perda, a ausência, a dor, o sentimento que faz girar o tambor. Aí batou, tio, cê já pensou? Se o 15 vem pras pistas, é só terror. É, não tem sensor, nem detector. Aval foi concedido e São Paulo parou. Miolo voou, sangue espalhou, jorrou do oprimido e também do opressor. É, repressão, retaliação, ódio acumulado em cada munição. E por que não, irmãozão? Um brinde pra nós, se os vermes passam mal nesse mundo feroz. Um brinde pra nós, um brinde pra nós, os vermes passam mal nesse mundo feroz. Um brinde pra nós, um brinde pra nós, intelectos do gueto, a favela fecha com nós. Um brinde pra nós, um brinde pra nós, os vermes passam mal nesse mundo feroz. Um brinde pra nós, um brinde pra nós, intelectos do gueto, a favela fecha com nós.